na demora. Corrida, eu te falei. Esse negócio sempre dá errado. A sua ausência tá fazendo mais estrago do que a sua traição. E lê, lê, lê, lê. Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Volta, Rita, que eu perdoo tudo. Vai, mano, vai, mano. Ô, Rita, volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ô, Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Sua traição, vai! E lê, lê, lê, lê. A minha cama dobrou de tamanho sem você. Meu paixão, meu paixão.